Alô, galera, esse é o terceiro MaxCast. É um podcast especial dentro do Climax. Não é um MaxCast, é uma espécie de podcast paralelo, onde as regras são um pouquinho diferentes. Mas enfim, é tipo o programa do Silvio Santos, a gente inventa as regras na hora. E estamos aqui com o Rock. Eu? Peraí. Caraca! Caraca, maluco. Não, sério, foi delícia. E é aqui com o Felipe do Vortex. Opa, tudo bem? Eu sou a favor da emancipação da Barra da Tijuca do Brasil. Como deu pra notar, a gente vai falar um tema polêmico aqui, que não é emancipação da Barra, mas tem a ver, política, né? Vai ter a eleição para presidente e governadores agora no segundo turno, agora no final de outubro. A gente queria debater um pouco isso, a opinião de cada um. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Porque a gente fez aqui no Climax um podcast especial sobre as manifestações do ano passado. Quem viu até, quem me acompanha, sabe que eu mudei muito de opinião sobre muitas coisas na minha vida. Eu comecei a ver um pouco mais de coisa. Eu era um puta do ignorante político. Tipo, em 2010 eu votei na Marina, porque eu particularmente achava que era mais razoável fazer. Hoje eu mudei radicalmente minha opinião sobre isso, sobre uma porrada de coisas. Então, eu até. Todo mundo sabe, não é responder de ninguém, eu declaro voto na Dilma e no PT nessa eleição. Tem os mesmos motivos, não sei o que eu agredi outros adversários, assim, mas a gente queria falar um pouco sobre isso, abertamente, de forma transparente. O que vocês acham? Quem vocês vão votar, Felipe, Renato? Nós vamos falar então abertamente sobre o totalitarismo socialista do PT e essa ditadura marxista, bolivarista. Nós vamos falar sobre isso então. Está havendo uma invasão comunista totalitarista? Tá, está tendo. Você é leviano, você não está vendo porque. Desculpa. Você não é leviano. Você está falando, candidato. Não, primeiro você não é leviano porque você é homem, se leviano é só mulher. A gente até a música, né? Leviano. Nossa, velho. Jovem guarda, né? Então, cara, olha só, vamos lá, vamos devagar, Cadu. Sobre as manifestações e o que aconteceu até hoje, né? Se você for ver no Facebook, por exemplo, minhas declarações, dá pra perceber claramente que eu sou um sujeito de esquerda, tal, gosto de fritar, comer crianças, né? Mas assim, gosto muito da ideologia alemã, gosto do Marx, gosto dessas paradas todas, mas também não ignoro, não me considero um sujeito de extrema esquerda, não sou afiliado nem ao PCO, nem ao PSTU. Eu não sou afiliado ao PT, porque muita gente tá me dizendo isso, eu não tenho filiação partidária. Então, se eu tiver, o dia que eu tiver, eu aviso, só não. Só deve ter camisa vermelha só no seu guarda-roupa. E é do Homem-Aranha. Não, ele tem aquelas calças da gangue do PT, sabe, que aumenta a bunda. Mas, enfim, eu tenho uma ideia um pouco diferente do que é o melhor pro país. E o pensamento progressista, né? Aquelas velhas coisas, né? Que a bancada evangélica adora debater, como legalização das drogas, legalização do aborto e, falando de maneira bem porca, e direitos aos LGBTs e tal, essas criaturas que, segundo a bancada evangélica, são criaturas e assuntos de Satanás, né? Então, basicamente, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente do que seria um governo de esquerda em relação ao que acontece hoje, né, do PT e tal. As manifestações de junho, elas eram feitas de... Começaram com o movimento Passe Livre, né, que era um reclame muito pontual sobre a questão do aumento das passagens, e a coisa foi aumentando. Muitos outros grupos que se sentiam excluídos começaram a vociferar também e entrar nas passeatas. Quando tentaram botar partidos políticos, né, o PSTU tentou, acho que foi um dos primeiros, né, mas eram, sei lá, tão poucas pessoas que, sinceramente, não fazia diferença nenhuma. O PSTU não tem tanta militância, sei lá, tem 16 pessoas. Só posso fazer outro parênteses, assim, porque eu tenho um amigo, eu falei isso que você tá falando na época, tem um amigo meu me corrigiu, falando o seguinte, eu culpei o PSTU, inclusive, está isso gravado na última Climaxcast, eu falei até, o PSTU começou a pancadaria. Realmente, um amigo meu me lembrou, nesse tipo de manifestação do movimento Passe Livre, os caras do PSTU já estavam. Tipo, eles sempre fizeram parte disso, eles sempre estavam lá tomando porrada da polícia. Então, sim, claro. É justo dizer que eles estavam querendo se apropriar da manifestação, no caso, eles realmente já estavam. Eu conheço com justiça aqui, né? Ao contrário, Corto. Uma das coisas que aconteceu com o PSTU foi o contrário. O PSTU foi dos partidos de esquerda, contando PSOL, PSOL, PSTU, PCB, essa galera aí, PCB mais recentemente, né, que voltou a ter linhas mais esquerdistas. Ele foi um dos poucos que se declarou contra, por exemplo, o quebra-quebra que os Black Blocs estavam fazendo. E por causa disso, alguns Black Blocs foram e quebraram algumas coisas dentro da sede do PSTU. Isso até ficou bem conhecido na época, né? O que é um absurdo, né? Eles reclamavam falando que o fato de os Black Blocs quebrarem agências do Itaú, do Santander, ou seja lá o que for, no centro do Rio e em São Paulo, não faria luta nenhuma contra o capitalismo funcionar melhor ou pior ou qualquer coisa. Tipo, não, eles achavam isso irrelevante. E aí eles sofreram um revide, né? Dos Black Blocs quebrando as coisas dele, porque também, né, cara, não faz diferença nenhuma pra luta de capitalismo, né? Vamos quebrar aqui a sede de um partido que é nanico e que tem toda a sua história ligada à esquerda. Enfim, o problema das manifestações que aconteceram de lá pra cá, principalmente via rede social, é que houve um meio que um lugar comum de que aquele papinho lá do Johnny Walker, né, que o gigante acordou e não sei o quê, e depois fizeram uma adaptação. Acho que você foi até uma das pessoas que falou sobre isso, Porto. De que o gigante acordou e ele era bastante reacionário. Por causa das eleições agora de Flávio Bolsonaro, Clarissa Garotinho, em votos muito expressivos e tal. Eu não consigo ver desse jeito. Acredito que essa galera reacionária, ela viria com ou sem as manifestações. Talvez essas manifestações tenham acelerado um pouco mais o processo e tenha dado uma força maior para a galera que pensa anti-PT, entendeu? Que acha que o PT é a raiz de todos os males, é a raiz de todos os maus e essa coisa toda. Que é uma grande inverdade, né, cara? O PT tem muitos problemas, o Mensalão foi um grande problema, todos esses escândalos de corrupção foram grandes problemas, mas escândalos de corrupção acontecem no Brasil desde Pedro Álvares Cabral. O PT não inventou absolutamente nada. Aliás, é verdade, né? É. Muitos desses ataques ao PT são cheios de meias-verdades, isso que me incomoda. Sim, exatamente. Se fosse história completa, agora o caso da Petrobras é um grande exemplo. Agora chegou-se à conclusão que os caras que estão acusando também estavam envolvidos. Sim. Enfim. E assim, vamos falar a realidade aqui, ao menos. Óbvio que tem muita coisa ainda tramitando, né, na justiça, mas alguns dos réus do Mensalão estão presos hoje. Agora, a Privataria Tucana, Sanguessuga, essa galera toda aí, nem Privataria Tucana, mas a casa de Sanguessugas e a maioria dos outros escândalos, não tem ninguém na cadeia. Não, no caso da Privataria, o que indigna um pouco mais, até um muito mais, é que no livro do cara, do jornalista Amaury, o Privataria Tucana, tem documentos que são verdadeiros, a própria justiça alegre são verdadeiros, e ninguém vai ver processo sobre aquilo. O protógeno misterioso, o delegado, que agora é deputado, é que quis fazer a CPI da Privataria, mas por ali tem documentos mostrando que envolvendo o Serra, familiares deles, a Serra, coisa do PSDB que envolveu muita grana, sabe, patrimônio público. Então, mas segundo o ilustre governador Geraldo Alckmin, no estado de São Paulo, malfeitor não vira herói. Pois é, só você, não deve asa também. Você mora em São Paulo, você pode falar melhor do que a gente. Rock, o que você acha, então? Eu acredito, assim, que pro partidário extremo de qualquer um dos dois partidos, PT ou PSDB, ele não se importa com isso, cara. Eu moro numa cidade onde é governado pelo PSDB desde 1992. E aqui teve um prefeito que ele foi condenado por improbidade administrativa. O substituto dele teve secretários envolvidos em prostituição infantil em cartel de posto de gasolina. Mas vale lembrar que, no caso, não vamos condenar só o PSDB. Isso não foi provado, não chegou a ser. Que entra a questão do judiciário também, né? Isso é o grande calcanhar de Aquiles, né? Que é, por exemplo, agora na campanha entre Dilma e Aécio, toda hora, uma comentário de uma era, as pessoas foram acusadas do meu partido estão presas, e você não. E ele sempre diz, fomos inocentados, você não pode encontrar lei. Só que, por exemplo, ele falou um negócio da saúde. Aí já veio outra denúncia contra ele em questão da saúde, lá em Minas. Então, tipo, as denúncias vão, mas não é. Então a gente começa a pensar, será que eles realmente são inocentes ou o judiciário também tem sua corrupção? Mas esse é a pior parte, porque a partir do momento que você escuta um bafafá de corrupção, sabe, aquela coisa de uma fumaça a fogo, você deveria ficar mais crítico. Pera aí, será que esse cara, será que esse partido é assim mesmo que eu tô pensando? Né? Não precisa, na minha opinião, não precisa ser condenado. Ah, pera aí, foi condenado porque ele realmente era culpado. As pessoas têm essa mentalidade, né? Principalmente com o PT, de que se o PT ele é o único culpado porque ele foi condenado. Mas a gente sabe que não só do PSDB, mas outros partidos, eles são abafados. É, exatamente. O maior medo disso, maior problema disso é o PMDB, né, cara? Que, cara, tem um partido aqui no Rio, que é melhor não falar o nome, que, cara, parece que todas as... Não, só do Rio não, ele tem, obviamente, em outros estados, mas eu sei dos políticos que são daqui, que é praticamente só candidatos de ficha suja, tá? Qual é o nome do partido? É o... Ele tem... tem... Peraí, é o do... Ele... É do... Não, não, esse é o... Tem que pôr pi mesmo, né? É o... Que é... É uma galera super batuta, sabe? Super ele legal. Ele fala sério, é assim. Sim, cara, tá maluco, velho. Lógico que ele é. Mas enfim... Não, eu sei que ele é conservador, assim, mas é... Tipo, ele foi uma das poucas pessoas que eu vi que disseram abertamente que se arrependeram de apoiar a milícia. Desculpa, oi. Vocês são do Rio aí, ele apoiava mesmo a milícia? Ele mesmo falou que no começo, quando a milícia surgiu, ele achava que podia ser uma solução. E depois ele viu que não. Ele fala muito... Ele tem problema policial, ele fala com os policiais, mas ele me pareceu muito autocrítico disso também. Ele fala diferente de um. Eu acho ele bem mais consciente do que o, por exemplo. Não, com certeza, mas aí também, cara, aí você tá brincadeira, né? Se bem que eu acho que grande parte da coisa do é mais teatro que o reacionarismo puro e simples. Cara, ele é sabe reacionário. Que uma vez ele falou com aquele cara lá no PCB, acho que esse, aquele Bigode, vai falar sobre a questão da Amazônia, que tá tendo mais ondas americanas lá, catequizando índio na Amazônia, sendo deles inglês. Aí ele ficou surpreso, o cara está preocupado, interessado no Brasil, falou: o senhor é comunista mesmo? Como você pode apanhar mal se é uma pessoa tão inteligente? O PMDB tem essa dificuldade toda pra poder fazer qualquer governo sem apoio deles, porque eles têm muita gente na Câmara e no Senado, sem falar nos governos do Estado. Ele é tão dividido entre si que metade tá apoiando a Dilma e metade tá apoiando o Aécio nas eleições presidenciais. Aqui no Rio, por exemplo, o candidato deles ao governo do Estado, Pezão, ele tem tanto banner com a Aécio quanto da Dilma, isso antes do primeiro turno. É uma noção de quanto o partido é complicado e de quanto ele precisa ser um mal necessário para poder governar o país. Cara, mas... deixa eu falar uma coisa só. Eu tô aqui com o jornal Extra na mão do dia hoje, terça-feira, 21 de outubro, que a gente tá gravando. Tem uma foto da Dilma numa carreata com o Pezão e Eduardo Paes na esquerda, e na direita ela tá com o Lindbergh, Garotinho e Crivella, em outra carreata. Tipo, aqui, e dizem que no Rio vai dar a S, né? Mas, pô, os caras aqui mais estão apostando nela. Não, não vai dar S. Segundo, acho que o Datafolha dava 52 a 48 para Dilma. É, mas segundo a pesquisa Census Veritas, a S tem mais de 10 pontos, 6 pontos na frente, não sei. Ah, quê. Não, cara, depois do Paraná Pesquisa, desculpa o pessoal, ele é todo S, mas, cara, Paraná Pesquisa, logo no segundo turno, deu a S na frente da Dilma. Paraná Pesquisa era o dono lá, foi eleito no estatal do governador eleito no primeiro turno, que era do PSDB. Então, pô, cara, é foda essas coisas. É, sinceramente, nem vale a pena citar, cara. Muito chateado. PSDB não é uma coisa pessoal, ela diz, cara, eles usam muita meia-verdade. É isso que eu queria discutir, assim, que o PT, é claro que o PT tem muito defeito, mas, cara, para de falar meia-verdade, vamos tentar falar informação completa, porque senão mata o debate, é desonestidade intelectual o tempo todo. Eu acompanhei agora todo mundo falando, no primeiro turno, eu tava achando muito legal os debates, mesmo com a preconceito do livre fidelis, aí chega no segundo, aí o AS começa a mostrar a cara dele, é só meia-verdade o tempo todo, tipo, acusou a Dilma de não ter cumprido a promessa de seis do creche. De fato, ela não cumpriu, mas construiu 5.902. Tipo, mais de 90% do que ela prometeu. E tem outras coisas. Tipo, aí ela falou tem coisas que são de conhecimento público que a imprensa falou dos parentes dele. Aí ele foi buscar um parente dela lá, que foi eleito prefeito de Minas, sendo que o Mário Lacerda, que era o aliado dele, tinha elogiado esse cara, porque ele foi exonerado, ele quis voltar, porque ela foi presidente. Tipo, então o parente, então o aliado dele tá mentindo. Então, essas coisas aqui matam. Tipo, tá, vamos lá. Ele acha que as pessoas estão. Eu tenho nitidamente a impressão que os candidatos do PSDB acham que nós vivemos num mundo onde não existe internet, onde você não pode ter acesso à informação completa. Só o que sai nos jornais, em revistas, assim, só uma parte da verdade. Cara, isso não vai dar certo. Vocês nunca vão ganhar assim. É um recado. Nada pessoal, mas. Tá, vamos lá, devagar, Dor, então. Uma das coisas que o Reinaldo falou e que eu acho realmente lamentável é esse ignorar que a militância faz, a militância dos partidos, e essa autocrítica que acaba não acontecendo na maioria do povo. E isso é comum, porque o povo brasileiro realmente não é um povo que é acostumado a discutir política ou a debatê-la. Qualquer discussão em relação à política acaba virando um terreno de animosidades onde há mil acusações de um lado e de outro, e se você discorda de mim, eu vou te xingar e falar que você é feio e bobo, tem cara de mamão. E o que, obviamente, empobrece muito a discussão. A minha, o meu grilo, sinceramente, nem, não é nem com a questão da militância, não, o Reinaldo. O meu grilo é que, agora no segundo turno, quem não votou em Dilma e Aécio, obviamente tem que escolher um lado ou escolher o voto nulo. E a maioria das pessoas que estão apoiando a Dilma ou a Aécio, eles têm zero senso crítico. Como se os caras fossem perfeitos e não são, cara. Nenhum dos dois governos é crítico, não. O que o Marcelo Freixo, aqui do Rio, fala sobre a questão do voto crítico na Dilma Rousseff, por exemplo, tem que ser levado a sério, cara. Porque se não fosse o PT começar a governar o país de maneira econômica parecida com o que o PSDB fazia e tratar as coisas da maneira como, no campo político de conchavos, tratar as coisas como o PMDB faz até hoje, provavelmente o PSOL, o PSDB, essa galera toda que foi evadindo e saindo do PT aos pouquinhos, como foi o caso do Eduardo, da Marina, do Chico Alencar, da galera que fez o PSOL e muito Cristóvão, que foi pro PDT, e há muitos anos atrás o Ciro Garcia, essa galera, se não fosse esse tipo de mentalidade, hoje o PT teria a esquerda toda na mão dele, e não tem. Tem muita gente da esquerda que hoje vota ou nulo, ou vota na Dilma, mas tipo, tapando o nariz, o que é péssimo, entendeu? Se por um lado tem essa militância do PSDB, que é super alienada, E gente de militância de ocasião, né, que essa galera aí do vídeo da TV Folha, que chega e fala que o PT tira todos os direitos, esse negócio todo, que sinceramente não fazem diferença nenhuma pra discussão política nenhuma, né, cara? É um bando de adolescente que não faz ideia do que tá acontecendo, que vai pra comício como vai pra uma micareta, ou pra Tomorrowland, ou pra qualquer outro evento desses de balada, realmente não vale a pena, mas... Por um outro lado também, a galera que tá votando Dilma não tá ciente das coisas que vão acontecer. Você sabe que é o Roberto Requião? Tem, é o Roberto Requião. É um dos poucos caras declaradamente de esquerda dentro do PMDB, né? Ele é por incrível que pareça, é sério. Ele foi um ótimo governante lá em Curitiba. Tanto que agora ele disse que o problema do PT são os militontos. Eu conheci há muito tempo atrás uma menina que era do... Eu não era tão ligado, porque eu conversava com ela do PT. Aí eu falei sobre as malas de dinheiro, né? Tipo, um pouquinho de cinema natural, a pessoa tentar negar aquilo, explicar. E desde isso ela sai com a coisa e parece o Aéreos falando no aeroporto. Né? Tipo, você se nivela por baixo. Então ela fala, não, as malas de dinheiro foram pequenos delitos. Não, é, cara, não adianta. Nenhum escândalo de corrupção pode ser tacado embaixo do tapete ou perder relevância por motivos eleitorais, cara. Isso é óbvio. Ah, houve privataria tucana, houve sanguessuga, será... Cara, isso não justifica em momento nenhum a questão de mensalão nem nada. É, mas bem ou mal, ainda tem aquela coisa que eu falei no começo. Os caras supostamente estão presos, né? Obviamente com uma porrada de privilégio como... fatalmente acontece no Brasil, mas essas pessoas não estão mais dentro do governo. Então, tipo, é tapar o sol com a peneira. O meu problema com o PT hoje, eu voto Dilma, mas eu voto Dilma, tipo, cagando. Eu voto por protesto, porque eu detesto a questão a política do PSDB. Acho que seria muito ruim mesmo pro Brasil. Acho que a saída do Aécio agora em 2014 é tardia. Ele deveria ter ido à candidatura em 2010. Possivelmente a coisa ficaria muito mais acirrada. Tá acirrada agora. Tu imagina como ficaria acirrada com uma candidata que ninguém conhece. Mesmo com a popularidade do Lula, eu não sei se seria tão fácil assim pra Dilma ganhar como foi contra o Serra, entendeu? E muita gente diz que foi o Serra que sabotou o Aécio. Sim, sim. Inclusive dizem que ele ainda sabota o Aécio. Mas teve um vídeo na época, Curto, que acho que não teve eleição dentro do partido, né? O Serra, ele conseguiu impedir, né? Tem um vídeo, tinha um vídeo de um militante do PSDB, o cara, camiseta amarela, azul, cara, o cara totalmente militante. E ele falou na fuça do Serra, cara, ele falou assim que ele vai votar no Serra, porque ele gosta do PSDB, porque ele acredita no ideal do PSDB, mas que ele fica muito triste porque o Serra impediu de haver uma eleição dentro do partido para se escolher o candidato à presidência. Ele falou na cara do Serra. Não, é, cara. E o Serra tem muita inveja do Aécio, porque o Aécio tem cabelo ainda, então... Muita gente acusou o Aécio na época de ser dependente químico, o usuário de cocaína. Não é a primeira vez que se fala isso de um candidato a presidente. Acusaram o Lula de ser alcoólatra. E no final, o único que foi, falou abertamente de algum tipo de droga foi o Fernando Henrique, quando fez um documentário favorável à liberação da maconha. E ninguém nunca tinha dito nada sobre a maconha. Isso é bizarro. Tipo, o nível que é a coisa no Brasil. Tipo, você vê, todo mundo falava, o Lula bebe, o Aécio cheira, ninguém falou nada do FHC. Ele foi lá e fez um documentário defendendo a legalização da maconha. Não, tá, é mas aí. Surreal, cara. Mas aí eu quero dizer o seguinte, pra mim, na minha muito opinião. Cômodo pro Fernando Henrique Cardoso, depois de 8 anos dele já não ser presidente da República, ele chegar e falar em legalização da maconha depois que ele declarou que ele fumou, mas não tragou. Entendeu? É que nem o Lula. Tem uma foto do Lula com o Aécio, que o Lula tá falando assim, o Lula fala pro Aécio, você sabe quanto é 51 dividido por 2? Aí o. O Aécio fala, não sei, é 1.000 litros pra cada um, entendeu? Ah, porra, velho, grande merda. Sim, mas essa questão, assim, pra começar, eu nunca achei que o Lula fosse alcoólatra. Isso aí foi porque o Brizola tava com raiva do Lula e botou isso, com acordos não cumpridos, e falou isso com um repórter, aí deu uma confusão. O caso do Aécio, cara, é irrelevante pra mim, seria dependente. O Lindbergh, que é do PT, já assumiu que usava drogas. O Aécio pode ter usado, pode não, ele não quis assumir, não. Perguntaram isso pra ele no Roda Viva diretamente, ele disse que era mentira. Tudo bem, ele tem o direito dele. Então, pra mim, cara, é irrelevante. Eu não quero saber se o cara que hoje ocupa o cargo é ou não dependente de químico. Eu acho que isso é uma questão de forma íntima. Realmente é falta de respeito quando a gente quer entrar muito nisso. Houve falta de respeito com o Aécio, no caso. Por mais que você tenha problema com essa, eu não posso negar que eu falta respeito com ele. Como houve também com a Dilma, pô, falar da filha dela, assim como falar do filho do Lula, tudo desmentido, sabe? Coisas absurdas mesmo. Então, esse é um ponto que deve ser colocado assim. Eu acho que não tem nada a ver. As pessoas estão querendo discutir intimidade, que a gente vai discutir questões coletivas, a pessoa pública. Tá, então, só uma coisa. No caso do Roda Viva, ele negou, mas é. Eu acho que o rapaz que fez a pergunta, até o editor da revista Piauí, ele foi mal interpretado porque, no calor do momento, acabaram cortando ele na hora de falar. É, a pergunta dele não era muito relacionada ao Aécio ser cocainômano ou não. Era relacionada à questão do avião dos Perrelas, que teria envolvimento do Aécio. Claro, e sobre uma coisa que ele nunca acabou falando. Mas, enfim, também acho irrelevante e, sinceramente, nem discussões com a galera PSDBista, eu entro nessa questão de helicóptero, essas coisas. Aí novas. Eu acho que é irrelevante, porque é diferente. É muito diferente uma pessoa usar ou não uma droga, seja legal ou não, porque acho que é diferente. Agora, entrar numa questão de tráfico... De meia tonelada de cocaína é foda. É, realmente vamos falar abertamente sobre isso. Tinha meia tonelada de cocaína, 450 quilos de cocaína no helicóptero, que foi apreendido na fazenda da família Perrela. A família Perrela, em Minas Gerais, é historicamente aliada ao Aécio Neves. Se não me engano, os dois são lá, até no Cruzeiro, dentro do Clube Cruzeiro, eles têm negócios. Enfim. Zezé Perrela foi presidente do Cruzeiro graças a grande parte ao apoio do Aécio, né? E na época foi o que a polícia, o Ministério Público resolveu. Que a cocaína toda culpada era exclusivamente o piloto do helicóptero. Isso está em justiça. Se a gente falar alguma coisa contra isso, ou a minha contra, estaremos cometendo um crime, eu até concordo. Só que a gente tem o direito, como cidadãos, de questionar até que ponto isso pode ser, tipo assim, pô, dá pra acreditar que o piloto fez tudo isso sozinho? Pô, depende, cara, depende da URA, sacou? O cara tava com vontade. Mas, cara, sem de conhecimento de alguém, você tem uma fazenda, você tem um piloto, vai transportar meia tonelada de cocaína sem você saber... Essas cara... coisas. E o Aécio nunca trata diretamente do assunto. É como a história do tio dele estar com a chave do aeroporto. Que foi a Folha de São Paulo disse isso. E toda vez que a Luciana, depois a Dilma fala, ele diz que elas são levianas. Cara, a Folha de São Paulo é leviana, Aécio. É isso que não entra, sabe? Aquela coisa da minha verdade. Não entra. Não. Ele podia dar uma explicação, podia dizer, sei lá, foi parar porque não tinha um funcionário decente ali. O cara que cuidava da lavoura de Freitas é todo dia não era funcionário da prefeitura. O Eduardo Paes teve que contratar um cara que era um maluco, que sempre cuidava ali da lagoa, da água da lagoa. Ele falou isso. E o cara não ia nunca resolver isso domingo. Por isso que às vezes tinha problema lá, porque o cara era no culto. Ele não era funcionário. Então, ele podia entrar. Agora ele não deu uma explicação simples ao Ministério Público. Foi. Aí a gente começa a questionar o quanto o Ministério Público é competente ou não. Nós, como sociedade, como cidadãos, temos esse direito. Porque toda hora tem uma denúncia, toda hora ele vai. Ele não responde diretamente à sociedade aquilo, não dá uma explicação. Ele só fala que o Ministério Público foi a favor dele. Isso. Mas só uma dúvida, Guilherme. É cidadãos ou cidadões? Acho que é cidadãos. Ah, tá. Então, cara, realmente é complicado, porque esse. segundo turno de debate de segundo turno, geralmente ele é preconizado por isso, né? Por essa rixinha boba de ficar um trocando acusação com o outro, e aí quando um se sente prejudicado, ele fala que quer começar a falar de ideias e tal. Infelizmente, essa questão de meia-verdades, ela é muito utilizada pelo PSDB, mas ela também é utilizada pelo PT. Então, é por isso que eu prefiro nem, sinceramente, discutir. Não acho que isso é relevante, obviamente, mas pessoalmente eu prefiro não discutir muito isso. Você sabe que me decepcionou até agora no segundo turno? Foi quando começaram a vir com esse papo de que a Aécio está agindo de forma grosseira com a candidata porque ela é mulher. Saiu no chat de jornal dizendo que ele é ignorante. Não, cara, realmente, eu acho que estão. Ele pode ter sido, mas não foi assim. Você vê no vídeo, estão. Não foi. Tipo, o PT desceu o nível do PSDB. Isso eu concordo. Isso, eu não gosto disso. Pior que deu resultado. Agora, o que me incomoda é o eleitor do PSDB, principalmente, chegar e dizer: ah, pessoal, agora o PSDB estava descendo o nível que o PT desceu. Não, isso não é verdade. Desculpa, não, mas é. Posso dizer, eles estão fazendo isso desde antes. Mas a ordem dos fatores também. Mas a questão é que a ordem dos fatores não exime o PT de estar usando essas táticas também. Se fosse essa questão assim, por que você tem que inverter os fatos? Isso é, cara, porque basicamente o discurso, esse nível de discussão política que eu acho absolutamente baixo é baseado nisso mesmo, né, cara? Em mentiras e nessa necessidade de ficar escondendo os próprios podres como se eles não fossem aparecer. Tem um exemplo clássico. Eu acho que o que mais pega em relação a isso não é nem a questão deles mentirem na cara dura. O que mais pega em relação a isso é que existe um protecionismo, sem citar nomes, de parte de órgãos midiáticos, exatamente, que não vou do Barcelona. De órgãos midiáticos que meio que encobrem as ações dos tucanos, mas que deixam passar as coisas do PT como se eles fossem realmente essa coisa triste, essa caricatura de... Não, isso é um fato, você concorda? Sim, mas é o que eu tô falando. Não, mas aí que tá, Felipe. Tem milhares, talvez milhões de eleitores do PSDB que não vão discutir em cima disso, vão dizer ao contrário, que o PT comprou qualquer coisa que sai contra o PSDB e que as coisas contra o PT são naturais. Cara, mas então, você vai discutir. É disso que eu estou falando. Discutir com pessoas, assim, discutir nesse nível. Discutir com as pessoas. Com os figurantes, essas pessoas, por mais que elas estejam sendo enganadas ou não, talvez seja a natureza delas, elas são eleitores, têm o mesmo voto de cada um de nós. Não adianta. Eu sei, coração. O problema. Adianta você tentar discutir e convencer uma pessoa com argumentos. Igual aquela menina peituda lá do TV Folha que fala que o PT tira todos os direitos. Ou igual o garoto que fala lá, nós temos que acabar com esse país. Não, pera. Tinha um colega de faculdade que decidiu votar no Aécio, comecei a conversar com ele, e no final o argumento dele definitivo era, cara, o Lula ficou bilionário, segundo a revista Forbes, o que era mentira também, a própria Forbes desmentiu. Então, a partir daí, eu não sei se ele mudou o voto ou não, mas eu acho que ele, no mínimo, vai mudar o voto. Não, pera aí, mas o filho do Lula, né, o dono do Friboi? Não, essa é a porra. Já viu um post muito legal, eu sei que você gosta de 247, acho que foi 247, não sei, alguém botou, tipo, o carrinho, a bola do filho do Lula, aí uma bola gigante, aí a palheta de dente do filho de Lula, aí um tronco, aí tudo. Essa parada contra o filho do Lula, pra quem não sabe, foi descoberta que muitos desses votos vieram do senhor Daniel Graziano, que era ligado ao Instituto FHC. Não sou eu que estou dizendo isso, foi a Polícia Federal que chamou ele a depor sobre isso. Caraca, então, se você vai votar contra alguém por um boato sobre o filho de alguém, pô, verifica, né? Mas, Corto, teve um envolvimento do filho do Lula com um canal de TV? Não, a única coisa que ele teve foi o caso da Game Corp. Que eu não vou entrar em detalhes, mas alguém pode ver. Mas aí eu parto de novo do mesmo princípio. Aí, ó, olha a mídia parcial aí. Quando é pra não, falar lá do PT, tu não quer entrar em detalhes, né? Acaba, companheiro. Se os caras têm algo, são anti-PT mesmo, querem ir contra, eles podem pegar o caso da GameCop e falar à vontade sobre isso. É a relação que nunca foi comprovada, não. Tá lá a Band no meio, a Veja, tá no meio do rolo. Mas ninguém fala sobre isso. Em vez de só pegar a história da Vi, vão desmontar toda essa história para dizer que, na verdade, o filho do Lula é ligado a Friboi, um avião que, na verdade, pertence à Força Aérea dos Estados Unidos, que comprou e não sei o que lá, que ele era dono de outra empresa, que era um pecuarista. Tipo, por que você tem que mentir? Se existe, de fato, uma falsificação por parte do PT, uma corrupção, para que você tem que inventar outra? Eu acho que todo mundo sabe que o Lulinho, o filho do Lula, ele não tá nada de Friboi, esse negócio, ele tá jogando no Ceará, é um jogador muito bom, é um meio atacante rápido. Entendeu? Eu acho que isso que é importante dizer sobre o. É a única coisa relevante que tem pra falar sobre o filho do Lula. Só uma última coisa que me incomodou foi a história dos Correios. E mais uma vez, porque se a gente. Se houvesse. Desculpa, eu vou ter que falar essa porra. A justiça me incomoda isso. Na minha opinião, com tudo que aconteceu, a acusação dos Correios, a justiça não aceitou que os Correios processassem o Enes. Cara, o Enes pelo vídeo acabou distribuindo panfletos. Eu posso mostrar depois, os Correios disseram, cara, distribuiu os panfletos pra todo mundo. Inclusive pro Aécio, distribuímos mais de 1 milhão de panfletos do Aécio. Tipo, isso é o pior tipo de coisa, na minha opinião, na política. Eu nunca votaria num cara que faz isso. Porque ele tá. É como os dois em debate. Aí no final ele diz, a Globo entrevistou a Dilma e não me entrevistou, sendo que ele tava lá. É a mesma coisa, tipo. Não, aí você pode dizer, só o Correio distribuiu o negócio da Dilma, mas distribuiu de vários candidatos. Então, ele está querendo o quê? Prevalecer sobre a ignorância da pessoa. Isso que eu acho pior. Isso é que realmente me revolta. Porque o cara não sabe disso. Teve pessoas que foram na minha faculdade de jornalismo e eles não falaram abertamente. Falaram, gente, vocês acreditam nessa história do negócio dos Correios só porque apareceu o vídeo? Um jornalista de verdade vai apurar fontes disso. E muitos jornalistas puseram aquilo lá, tipo, baseado unicamente no vídeo. E, tipo, é a questão. Era uma meia-verdade. A verdade completa, sim, os Correios distribuíram coisas da Dilma, como distribuíram coisas do Aécio, dos candidatos do PT, do PSDB e de outros partidos. E, então, prevalecer sobre a ignorância da pessoa, do eleitorado, acho que é uma tremenda falta de respeito dele com o eleitor dele. Se o cara não respeita o cara que está votando nele, ele vai respeitar o brasileiro. Isso que me incomoda. É, cara, infelizmente, assim, a maioria dessas falas, elas acontecem também por motivação de assessor, por gente que vai fazer tudo pra ganhar desesperadamente. Tem um texto do Mauriase, deixa eu procurar aqui rapidinho. Mauriase é do Partido Comunista, caso você queira saber, ninguém está escondendo nada sobre isso. Ele escreveu no blog da Boitempo um texto chamado O Sexto Turno. Eu vou pedir pro Corto linkar no post. Rock, você trabalha direto. Vamos falar um pouquinho rapidinho do Bolsa Família. Você trabalha diretamente com pessoas que recebem benefício, né? Eu trabalho numa escola estadual no estado de São Paulo. Fala um pouquinho da sua opinião, sua experiência com isso. Trabalho num bairro muito carente. É uma periferia mesmo, sabe? Pô, na quebrada. É, na quebrada lá. Lá. Tem sapatos amarrados no cadarço, assim, sobre os fios. Isso, mas como você sabe? Que toda quebrada é assim, mano. Não, sim, tô brincando. Não, mas tem tudo isso. Tem tráfico de drogas na esquina da escola. É o quadro que todo mundo conhece. Mas enfim, a gente lá na nossa unidade, nós recebíamos em média, acho que em 2012, uns 200, acho que uns 200 pedidos por mês de declaração de escolaridade, que era atrelada aqui no estado ao Bolsa, para poder retirar, e eles levam a declaração, levam no órgão da prefeitura e lá eles conseguem retirar o valor do Bolsa. Mas ele é destinado a famílias carentes, esse Bolsa. Em 2012 haviam 200 pessoas, que pais e famílias assim, que recebiam esse valor. Eu vejo ali, realmente assim, são pessoas muito simples, muito pobres, cara. Eu já discuti muito lá no trabalho por causa que pessoas criticando esse assistencialismo. Eu nem tinha por que fazer isso pra provar pra uma colega de trabalho. Eu falei assim, mas olha, aconteceu isso faz uns 2 meses. Eu falei, olha, em 2012 nós emitimos 200 declarações de escolaridade para retirar o benefício. Hoje, nós emitimos 40 por mês. O que aconteceram com as outras 160 pessoas? Provavelmente arrumaram algum emprego decente e não necessitam mais desse benefício. Trabalho nesse lugar carente, eu trabalho com pessoas que são muito bem de vida, coordenadoras pedagógicas, que deveriam ser pessoas mais lúcidas quanto a isso, mas elas acreditam que o fim do assistencialismo seria a melhor solução para essas famílias. Tem pessoa que a mãe vai na escola buscar a filha e levar resto da merenda escolar para se alimentar. É isso que eu vejo, às vezes. E pra mim, na minha opinião, essas pessoas realmente precisam desse tipo. Na verdade. Você disse, inclusive, que você mudou de ideia sobre isso, né? Você era contra. Não, antes de eu ingressar no Estado, eu era contra. Eu nunca fui partidário do PSDB mesmo, sabe? Nunca fui. O que te deu o clique, assim, que você mudou de opinião? Foi ver as pessoas que recebiam esse valor. Eu pensava assim, poxa, são pessoas que precisam. Eu sou de um bairro carente, sabe? Mas eu não via essa mudança, assim, né? Não era a sua realidade. É, não era a minha realidade. Eu sou de bairro carente, originário de bairro carente, mas eu não passava a necessidade que essas pessoas passavam. Não era nem perto. E é um serviço que eu vejo, sim, que cada vez mais no meu trabalho, eu vejo que as pessoas vão parando de solicitar, vão diminuindo, né? Eu acredito realmente que isso é apenas um auxílio, né? Na verdade, eu acho que deveria ser algo melhor do que esse valor. Deveria ser outra coisa. Você acha que causa dependência mesmo? Não, cara. De forma alguma causa dependência. Porque a gente não pode generalizar nunca, né? Não pode dizer que porque todo mundo vai pegar, comprar comida, comprar material pro aluno, comprar doce pra criança, um chinelo. Claro que tem pessoas... Ah, o vídeo da mulher falando da calça. É, pô, vai... Gastava todo o dinheiro do Bolsa Família com calça pra filha. As pessoas ficaram indignadas. Sabe? É, eu trabalho com minha colega lá, ela fala assim, mas essas pessoas não param de fazer filho pra poder solicitar o bolsa. Eu falei, não, meu Deus do céu, não são, sabe, as pessoas podem ser pobres, simples, mas não são tão idiotas assim. Não, existem provas que a natalidade no Brasil diminuiu nesses anos. Nem tem, né? Quem tá falando que é, que tá compartilhando esse vídeo, TV Revolta, ou Quer Café, dizendo, ah, eles estão tendo mais filhos, cara, isso é uma mentira. Isso não é questão de ser de esquerda ou direita, isso é mentira, porque a natalidade diminuiu. Isso é uma mentira, Porto. Sabe por quê? Porque, lá onde eu trabalho, antes ingressava mais ou menos, arredondando por cima, 60 alunos de primeiro ano. Agora está ingressando 35 alunos de primeiro ano. Primeiro ano são crianças de 6 anos de idade. Eu tô pedindo você falar isso porque acho que tem que ter uma diferença entre nossas opiniões sobre as coisas, a questão mais subjetiva, e fatos concretos objetivos, né? Vejo realmente pessoas necessitadas. Acredito que é uma medida não ideal, né? Dizem, né? O Eduardo Suplicy, né? Ele diz que, na verdade, ele ainda quer transformar o Bolsa Família no programa de renda mínima, que é algo que ele já bola, é o precursor de todos esses planos. Ah, mas isso vai ser. Isso vai dar muito problema. Seria o ideal, né? Ah, eu acho. Seria, mas é isso que eu defendo. Mas dá, cara. Há uma resistência, sim. Olha, Pedro, eu posso lançar uma pergunta de novo para os eleitores do PSDB? Desculpa, eu não resisto. Eu tenho que fazer. Em 96, a economia estava boa, se não estou muito desvendo. É primavera do Plano Real, dá para dizer assim, né? Aí o Suplicy quis usar o programa de renda mínima no Brasil, que seria o equivalente ao que o Bolsa Família aproximadamente, jogando bem vulgarmente. É, assim. Bem menos. Você lembra que foi tanto o Serra quanto o Renan que foram contra por causa das contas. Assim, não era do interesse público que ia pegar muito nas contas. Aí tudo bem. Aí em 2012, estava em crise. Não adianta negar que estava em crise. Estava. Quando o PT entrou, estava em crise o país, em crise econômica. E eles lançaram, no final do governo Fernando Henrique, esses programas todos, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, o próprio Bolsa Escola, que é a criação do Cristóvão Buarque, e lançaram, e depois quando o Lula juntou no Bolsa Família, eles disseram, olha, ele copiou nossos programas. Tudo bem, mas vamos supor que seja isso. Por que, que eles fizeram programas sociais quando a economia estava mal e quando a economia estava bem, eles disseram que não podia? Porque afetaria as contas do país. Não afetaria mais ainda no final do governo quando estava em crise? Porque aí não seria tão programa. Não foi, porque muita gente, o PT acusa eles que esses programas não funcionavam porque eram eleitoreiros. Era para tentar eleger o Serra. Eles dizem que não. E que ainda é possível o PT cumpriu com o Bolsa Família. Mas se é isso, por que, que não usaram o programa de renda mínima do Suplicy em 96 quando a economia estava melhor? Essas perguntas eles nunca respondem. Eu acho que eles não usaram, que isso vai contra o eleitorado deles. Na minha opinião, né? Ah, o eleitorado tem que mudar de ideia toda hora. Agora estou falando que são a favor, né? Ah, cara, não. O grosso é totalmente... Não, cara, eu não vou entrar muito nesse mérito. Só se não, cara, eu tô entendendo que o rapaz tá falando é que a militância tucana, ela é naturalmente reacionária e ligada a classes mais pomposas, mais ricas do Brasil. Eles estão tentando pegar essa fatia de gente que está indecisa, principalmente os eleitores da Marina Silva, com esse papinho agora tentando dourar uma pílula que na cabeça dele sempre foi uma coisa horrorosa. Tem editoriais do PSDB falando que chamando o Bolsa Família de Bolsa Esmola, esse negócio todo, e agora eles querem transformar isso numa coisa puramente deles. É irrelevante discutir qual é a origem do Bolsa Família. É uma discussão que sinceramente fica, não, foi você, não, ou fui eu, foi, não, peraí, fui eu. Não, é uma babaquice, é uma necessidade, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. E vamos combinar também, se o Aécio ganhar domingo e se ele for presidente da República, ele não vai tirar o Bolsa Família, porque isso é um programa que, não, que é muito popular. Já 100%, os dois lados já meio que acertaram isso. Essa questão. Agora ele vai tirar. Vamos ficar gastando minutos preciosos de um debate em rede nacional para poder ficar discutindo isso, ficar um tacando palitinho de dente no outro. O que eu acho que o Aécio vai fazer, ele vai, como ele mesmo disse, isso foi palavras dele, qualificar. Yeah. Né? E é palavras dele, não sou eu que tô falando, né? Que seria. Não, essa é outra também, né? Porque o Aécio disse que a Dilma era terrorista, por dizer que ele vai acabar com os bancos públicos. E o próprio Amílio Fraga falou, eu não sei o que vai sobrar dos bancos públicos. Ele vai ser o que está fazendo o Aécio, caso ele seja eleito. Então, tipo, os caras não conseguem ter uma coerência, ele irrita. Aí quando você fala assim, mas o seu partido também não tem coerência. Cara, não tem, eu acho que tem muita coisa no PT que tá errada, mas não tem, não é tão absurdo o contraste. Você vê uma noção dessa questão do Mensalão. Não tem ninguém acusado do Mensalão que esteja na campanha da Dilma. Ninguém. Exato. Mas o Aécio falou essa questão do Eduardo Azeredo, que não foi julgado, fugiu do julgamento, literalmente, usando uma medida jurídica, ele não foi nem julgado. Então não dá pra dizer se ele não seja culpado. Ninguém. Mas ele foi acusado. Pelo Joaquim Barbosa, inclusive, que diz, mesmo o Joaquim Barbosa, que as pessoas admiram o que fala, ele disse que houve peculato do Mensalão pro clã, independente do PT. Ele disse isso. Então, se você acredita em Joaquim Barbosa, tem que acreditar que Eduardo Azeredo investiu com dinheiro público. Não acredito porque agora, peraí. Então, se a pessoa que está ouvindo isso acredita em Joaquim Barbosa, acredita que houve Mensalão Tucano com dinheiro público, houve peculato, mas o dinheiro público e Eduardo Azevedo estava o principal envolvido. Ou seja, Eduardo Azevedo mexeu com dinheiro público, segundo o relatório de Joaquim Barbosa. Está isso na internet, eu não posso negar isso, está gravado. O Aécio Neto falou para o TV UOL, Eduardo Azevedo, abre aspas, Eduardo Azevedo pode fazer o que quiser na minha campanha, fecha aspas. E se fosse a Dilma que fizesse isso, estaria caído em cima dela. Então, cara, não tem como a gente fugir. É uma incoerência absurda. É um peso em duas medidas, sabe? É um nível absurdo. Então, vocês concordam que a maioria dos médicos vai votar no Aécio por ser anti-PT e a maioria dos professores vai votar na Dilma por ser anti-PSDB? Sobre os professores, eu posso dizer pra você que no estado de São Paulo, 50% é Aécio. É mesmo? Ah, sim. Praticamente. Posso falar pra você. Uhum. O estado de São Paulo é, pelo menos. Pro restante do país não posso dizer. É, sobre os médicos é um pouco complicado mesmo. Tá rolando meio que uma união entre eles ali de agressões muito violentas mesmo, cara. Eu tenho um professor da faixa que é mais ou menos declaradamente petista, que ele tem uma filha que é médica. E ela foi... Ela tava se preparando pra ir embora e na camisa dela tinha um adesivo da Dilma. Não era no jaleco, não. Era na camisa. Nossa! Uma amiga dela, entre aspas, meteu a mão no peito dela assim, tirou. Você não pode ficar usando esse negócio dessa mulher que apoia cubanos, não sei o que, que tira nossos empregos e tal. Aí ela teve que tirar na marra o adesivo da mão da mulher que tava polvorosa pra poder usar de novo o adesivo. Tipo, o fato de você estar numa classe te proíbe de votar em A ou B, isso é uma balela, é muito forte, cara, é absurdo. Tem um texto de uma médica, inclusive, falando que vários médicos, eu conheço médicos que falam isso abertamente, Pedro, você já tirou um voto do PT hoje? Compartilha, mas tem um texto de uma médica criticando isso. Tem um outro professor meu também que é declaradamente petista que tava conversando com... Acho que ele foi levar o pai dele no médico e aí no final da consulta o médico falou, se lembra, hein? 26 de outubro é 45. Mas enfim, cara, tipo assim, infelizmente isso acontece. Mas eu acho que isso parte da culpa da Dilma, isso eu posso dizer, parte da culpa da Dilma. Até hoje eu não entendi porque ela não tentou resolver isso. Porque quem tá manipulando os médicos assim, cara, eu vou arrumar uma briga, por isso vai foda-se. São as associações de medicina, o Conselho Federal de Medicina, que já foi descobrir, algumas pessoas já acusaram de dão grana para as campanhas tucanas e tudo mais. Tem até o direito, mas não faz transparente, a forma não faz isso de forma transparente. Então, e quando vê esse negócio dos médicos, eu acho que cubanos, desde o começo, isso ia dar merda realmente, como qualquer profissional tem. Mas a questão de medicina, a questão de saúde, obviamente, é diferente. É uma questão de vida ou morte. Mas... Então, são duas coisas diferentes. Né? Primeiro que uma ditadura, ok, acho ruim. Mas a Organização Mundial de Saúde reconhece aqueles caras como os melhores médicos do mundo, ou a Universidade de Medicina lá, a melhor do mundo. Não sou eu que estou falando isso. Então, para você dizer que eles são ruins, você tem que ir contra a OMS. coisa que eles nunca vão, né? Eles nunca vão de peito aberto nessa crítica. Então me incomoda isso. A cota é sempre a meia verdade, né? O governo do PT tá errado, a OMS não tá. Ninguém fala isso. Você não vê um médico falando contra a OMS. Engraçado, né? Quando é alguém maior, eles não falam. Só quando é menor, eles sabem que tem amigos. Isso que eu acho foda. Agora, eu acho que os médicos têm razão no sentido de que se pode valorizar a profissão, claro, como qualquer profissão. Então, o próprio PT, a base é sindical, então tem tudo a ver. A discussão é relevante. Eu acho que cabia a ela chegar e falar diretamente com os profissionais de medicina. Ela não fez isso em nenhum momento. Tentar falar, tentar mesmo comprar briga mesmo com as associações, o CFM, ela nunca fez. Tentar falar diretamente com o profissional, ela nunca tentou. Então, acho que a culpa é para dizer, ó, isso não é uma medida a longo prazo. Eu sei que houve problemas, já foi com os prefeitos, eu tenho relatos. Não adianta, né? Ela nunca tentou esclarecer as pessoas que ignoram certos detalhes de como funciona a questão, então acho que ela tem responsabilidade nisso também. Foi muito mal assessorada nesse caso, não é mesmo? Ah, ela tem responsabilidade sim, mas eu conheço o estudante de medicina, olha só, hein, bombástico. Que ele, os colegas dele, segundo ele, disseram que nunca, jamais iriam trabalhar nos locais dos médicos cubanos. Mas eu conheço gente que já trabalhou, quis ir, e o prefeito não pagou nada, ele não dava. Os prefeitos sabotaram muitos médicos. Tem vários relatos disso. Que foram lá trabalhar no interior do país e o cara não dava algodão pro cara trabalhar e atender as pessoas. Não dá. A razão desses médicos cubanos chegarem muito é que eles vão em lugares assim. Eles vão trabalhar em Honduras, no Haiti, lugares de guerra, de muita pobreza, como é muito ainda no interior do Brasil, com falta de condições. Então eles estão mais preparados para isso. Mas a Dilma não. Ela podia usar esse argumento e dizer, olha, no momento vamos fazer isso assim, no futuro vamos rever. Não, ela nunca tenta, já, ela não sei porquê, alguém está orientando ela. O próprio Padilha, que é médico, tanto que foi desastrosa a votação. Ela não tem carisma, né? Vamos ser sinceros. É, cara, eu tava conversando até com uma amiga minha que trabalha na assessoria da Dilma, que um dos problemas que você escuta... Tá gaguejando igual a Dilma agora. É, lógico, eu fui que você falou aqui. No que se refere a... Então, um dos problemas que tem a Dilma em relação... Em comparação com o Lula, é que o Lula conseguia ser muito mais maleável e convencer as pessoas baseado no muito no carisma dele e no na retórica. A Dilma não tem isso, ela é péssima em retórica, ela é péssima oradora e ela não consegue conversar com o pessoal por não ser uma figura muito simpática, né? Isso não faz dela uma má candidata, uma boa candidata ou nada disso, mas fica difícil esse diálogo. Sobre essa questão toda, cara, não adianta, a gente é obrigado a respeitar a opinião de todo mundo. Eu acho que esse negócio de ter que respeitar a opinião é uma babaquice. Você não tem que respeitar a opinião, você tem que respeitar o opinador. E discutir as coisas baseado em ideias, não em falácias. Infelizmente, esse argumento de meia-verdade que você destacou no começo, Corto, ele acaba acontecendo para os dois lados. E quem é mais partidário do PT vai olhar para as coisas do PSDB como coisas mais atrozes, como o contrário também, o que é uma pena. Como uma das coisas que eu... meio vazio, né? É, exatamente. Uma das reflexões que eu achei boa em relação a isso foi aquele texto que eu tava falando pra vocês no começo, do Mauro Iasi, o sexto turno. Ele usa sexto turno pra poder falar sobre o apoio do partido dele, do PCB, ao governo Lula no segundo mandato, que era ele contra o Alckmin, e depois da Dilma contra o Serra, e agora a Dilma contra o Aécio Neves, né? Acho que ele fala que a gente é tão paga-pau de americano, de estadunidense, perdão, que a gente acaba achando que a política do Brasil, ela é bipartidária, não é pluripartidária como é aqui. Sempre achando que a coisa é democratas contra republicanos. Né? Democrata seria o PT e o republicano seria o PSDB nessa análise porca do povo, né? Eu vou discordar um pouco disso. Essa polarização... se você deixar eu terminar de argumentar, de repente funciona, né? Mó grosso, né? Mas assim, basicamente, o que ele fala no texto sobre outras coisas e sobre a problemática do PS, do PT cada vez mais se aproximar do que seria o PSDB lá atrás. E o PSDB hoje, obviamente, está se aproximando cada vez mais da extrema-direita. Esse pensamento de binário, de polarização é muito complicado, é chato e ele empobrece a discussão política. E infelizmente até esse viés de argumentação acabou favorecendo uma outra candidata, que foi a Marina Silva, que tratou tudo de uma maneira muito porca e fez com que pessoas que pensam como eu ou que pensam como o Mauro Iasi parecessem idiotas eleitores da Marina. Longe disso, eu não votei na Marina, não votei porque achei que o pensamento dela era muito neoliberal. e duvido que Moriaz e outras pessoas também pensavam nessa forma. Eu não sei, essa lógica dicotômica é muito ruim para o país e atrapalha a gente a cobrar as coisas dos políticos e dos governantes. Mas eu acho que não conseguimos fugir disso. A realidade é essa. Tanto que qual é o terceiro partido mais importante depois? Não, é, sim, realmente. É o PMDB. Que é um partido psicológico, né, que eles chamam, né? Tipo, pra pessoa, pessoas não sabem disso. Mas eu não botaria nem no top 3 2010, eu acho que o PMDB é o partido mais importante do país, até mais do que o PT. Foi impedido pelo Serra de concorrer em 2010. Conta-se que ele recebeu um convite do PMDB e iria para o PMDB para quê? Para assim poder se unir ao Lula. Ele poderia estar hoje no palanque da Dilma, uhum, com o Lula. É, muita gente fica chocada com isso, até nos dois lados. Mas ele é amigo dele mesmo? Ah, sim, é possível. Ele era amigo dele, ou é ainda? Acho que eles são amigos, cara. É, o pessoal de direita, na Folha tinha dizer, Lula e Aécio se declaram amigos. Mas tem vídeo do Aécio falando bem do Lula. Então, isso que uma das coisas que eu falo muito me incomoda para o eleitor mais do Aécio, né? Porque no mundo deles, obviamente, isso não seria possível, mas é. Então parece que eles estão em outra realidade. Né? Apesar de ter gente de extremista na esquerda também, as pessoas sempre falam isso para mim, mas Guilherme, tem gente extremista da esquerda? Tem, cara, eu conheço gente, posso te dar casos terríveis, mas a quantidade é muito diferente. Aí fala, mas não é questão de quantidade. Sim, é porque uma pessoa não vai pode causar um mal na rua, uma multidão vai te puxar. É muito diferente. É, cara, mas aí também porque as fileiras da esquerda são muito mais esvaziadas do que as da direita também, né, cara? Realmente. Eu acho que tem problemas na extrema esquerda, sim, na minha opinião. Eu acho que desde as manifestações pra cá, a extrema esquerda fez muito jogo da direita, na minha opinião. Eles fizeram muito jogo de... Não é questão de apoiar ou não o PT ou deixar o PT isolado, mas, cara, vamos ser realistas. Tanto o PSDB quanto o PT nasceram na esquerda. Fernando Henrique lia Marx em reuniões do PSDB. Era Partido Social Democrata Brasileiro mesmo. O Ciro Gomes é ótimo para contar isso. Ele disse que se encantou com aquele social-democracia deles e saiu porque virou um neoliberalismo tosco. Mais ou menos, tem um economista da Folha que falou isso também, que o PSDB, quando começou a se unir com o PFL, que hoje é o DAM, em vez da Arena, o Partido da Ditadura, é que começaram a ver que virou para a direita. O PT, bem ou mal, se uniu ao PMDB, que era o MDB, que era aquela... Da época da ditadura era oposição de fantoche, mas ainda era oposição. Não era o Arena, pô, bem diferente. Que era o assumido. Então, por mais que o PT tenha ido mais para o centro, à direita, não foi tanto quanto o PSDB foi. Hoje até falaram diferente. Ah, realmente, hoje o PT é social-democrata, o mais próximo disso. E o PSDB é neoliberal. Que eu até costumo falar com a gente, cara, o problema dessa discussão de qual governo foi melhor que o outro. Eu sempre me baseio por questões internacionais. Pela mídia internacional, organizações internacionais, o PT foi muito melhor. Então, eu sempre digo assim, o Fernando Henrique deve ser muito revoltado e nunca admitir que o Lula fez o governo melhor do que ele, porque ele segue muitas coisas que ele fazia antes e deixou de fazer com o tempo, porque achou que era ultrapassado e passou a mudar. Ele nunca vai admitir que a essa altura da vida que ele tomou um caminho errado. Essas pessoas que hoje estão com o PSDB nunca estariam no passado, não concordam? Agora, vamos dizer, venhamos e convenhamos, são esses dois partidos que acabam mandando ou decidindo até o PMDB no meio ali, são eles, não tem como fugir disso, então tem que se tomar uma posição frente a isso. Não adianta você querer inventar, vou botar o pessoal tem muito isso, tipo, parece que vai vir de justiceiro, e eu não consigo ver a diferença disso com os outros partidos, como o DAM, mais de... É que a gente estava falando, às vezes a extrema esquerda parece mais ligada à extrema-direita do que a própria esquerda. E a extrema-direita também parece mais ligada à extrema-direita do que à própria esquerda. Me enrolei agora. É, mas acho que entenderam. Os extremistas parecem mais ligados entre si do que os moderados. É que tomam atitudes similares, né? É. No fim, as pessoas acabam gostando, talvez aderindo mais ao PT ou ao PSDB, porque elas não querem nada mudança radical. Elas têm medo disso, têm receio. Quando aparece o Black Bloc na rua... Seriam os autodenominados anarquistas, que ao contrário do que dizem, não são de esquerda, porque anarquismo não é de esquerda nem de direita, segundo a própria noção de anarquismo, os caras vão ficar querer resolver aquilo, querer se afastar daquilo, algo diferente. Cara, a origem dos Black Blocs é muito discutível, né? É, mas enfim, eu acho que PSDB acaba sendo, hoje em dia, pode-se dizer que é a direita moderada e PT é a esquerda moderada. E as pessoas sempre vão querer isso, ter dificuldade de mudar. Porque mudanças radicais foram traumáticas nesse país, nessa região da América Latina. É, cara, mas infelizmente a questão é que A coisa vai se neoliberando cada vez mais. Inclusive o governo do PT. Porra, acho? Tá brincando, né, cara? Óbvio. A quantidade de dinheiro que os bancos privados acabam cooptando com o tempo. É, isso também é uma das coisas que faz com que a antiga militância do PT, cara, fujão, se desencante. É, se desencante, se dissipe, degrade. Caramba, falei três verbos com D, né? Impressionante. E vá se distanciando cada vez mais do que é o partido ideal e o que é o partido pragmático. De maneira pragmática. É complicado. Mas enfim, eu sabia que você ia dar um jeito de puxar a sardinha pro PT no final, o curto. Não adianta, você não ia deixar a última palavra falar. Gente, olha, vamos pensar direito. Se for votar na Dilma, vote criticamente. Se for votar no S, sim, vote é a mesma coisa. Mas você mesmo declara o voto na Dilma. Sim, eu declarei, mas é disso que eu estou falando. O meu grilo é que as pessoas que antes votaram, sei lá, no Eduardo Jorge, na Luciana Genro e na Marina e hoje votam na Dilma, estão fazendo isso, tipo, achando agora por medo de que o Aécio ganhe, falando que, pô, não sei o quê, ela é perfeita, ela é maravilhosa. O que mais me surpreende é a quantidade de gente que achava que Eduardo Jorge era de esquerda. Não, não é, cara. O Eduardo Jorge é tão de esquerda. Não, mas não me surpreende que ele seja. Eu sei que ele não é. Ele falou abertamente nos debates que defendia o Estado mínimo. Aí ele foi lá no Real Aécio, sendo que ele estava também amigando o Aécio, e o pessoal, não, ele está aí, cara. Ele falava abertamente de coisas. Que são... Não, eu acho que tem duas coisas em relação ao Eduardo Jorge. Era óbvio que ele apoiaria o Aécio. Eu só achei que o PV apoiaria o Aécio. Mas o que eu acho que nem todo mundo acreditava é que ele faria parte daquele teatrinho que teve lá, do Everaldo, junto com o pastor Everaldo, junto com... Só não levaram o Levi Fidelis, porque o Levi Fidelis ficou muito impopular depois das besteiras que ele falou no debate da... Não, e da vale da... lembrar que o Eduardo Jorge perdeu pontos com muita gente, eu acredito, pelo menos, mesmo por causa da Marina, uma incoerência explícita na frente de todo mundo, que é o pior para o político, né? Quando ele é flagrado, o negócio com a boca abutida. O Eduardo Jorge chegou pro Levi no último debate e disse, olha, como a relação ao debate anterior, o senhor falou uma coisa, nós vamos processar, a não ser que o senhor peça desculpas com relação à homofobia. Ele não pediu, ameaçou o Eduardo, então vamos nos ver no tribunal, porque vamos processar, o senhor está errado. E aí depois o Levi apoiou o AS, e o Eduardo Jorge também apoiou o AS. E as pessoas se sentiram incomodadas por isso. Pô, você estava, como é que você agora está ao lado do cara? É disso que eu estou falando. É a polarização que você falou. É isso que eu tô te falando, porque é uma coisa é o partido chegar e declarar e ele falar, estou abrindo mão. Você vê que a Marina até demorou, todos os partidos da Marina, que é impressionante quanto essa mulher tem tentáculo, declararam apoio a essa, ela demorou um tempão pra poder declarar, e quando ela declarou, o Rede retirou, enfim, vê aquela coisa... Não só a Rede não, o presidente do PSB declarou apoio a Dilma e abriu mão do cargo de presidente do PSB. Uhum. A Marina, cara, eu sei que tem muita gente que gosta dela, mas, cara, eu já votei nela, mas é impossível. Eu me arrependo de ter pedido voto pra ela, até me sinto vergonhado. Cara, ela não tem coerência. Ela dizer que o Eduardo Campos era a mesma coisa que a Dilma S, foi lá e ficou com ele. Aí disse que nunca subiria no palanque do PSDB quando o Eduardo disse que apoiava o Campos e disse que ia apoiar o Alckmin em São Paulo. Agora subiu no do. Isso é a mesma coisa. Tipo, não, tudo, é, cara. Sempre dá aquela impressão que é. Porque o Lula não escolheu a Dilma. Sempre é aquela impressão, né, de que ela queria ter sido e não foi. E isso é desagradável, cara. É um tipo de coisa. Ah, que... desagradabilíssimo, cara. Quando você começa a estudar um pouco mais sobre política, você vê que o discurso dela, você desmonta o discurso dela. E eu vou confessar, eu só votei na Marina porque eu não entendi o que ela dizia. E eu achava que ela era. Ela tava falando, tava mandando bem. É, quando você entende o que ela tá falando, você percebe. É a história da autonomia e independência do Banco Central. Que no primeiro semestre de faculdade de Direito, as pessoas aprendem a diferença. E é o que a gente pegar a Dilma nisso. Foda, cara. Não, cara, a Marina tem muitos problemas. Primeiro, aquele pescoço dela cheio de veia horroroso, narizes pra caramba no pescoço. E segundo, que ela fala nível D, né, cara? Quem fala nível D não merece respeito. O que significa falar nível D? A nível D. Ah, cara, a nível D, cara. A nível D, D é. Então é basicamente isso, né, cara? Se forem votar, gente, votem com consciência, tá bom? E vamos ser felizes, né, por favor. O importante é isso. Eu até disse assim, se nós vivêssemos num mundo ideal, eu votaria no Eduardo Bolsonaro para presidente. Mesmo sendo de direito visa. Se nós vivêssemos num mundo normal, eu votaria na Luciana Genro. Mas o mundo não é ideal e o mundo não é normal. Então eu sei que a possibilidade melhor, na minha opinião, é a Dilma mesmo. Uhum. Que lindo. Cara, não seria perfeito se fosse possível impugnar a Luciana e o Eduardo? Os dois são progressistas. Os dois são... Um é esquerda pura e ele é direita pura. sem dinheiro no meio, sem... E sem extremismo, de certa forma, também. Mas se as pessoas tivessem mais poder, eu acredito que os dois teriam recorde de votos, se as pessoas fossem mais consciência política. E hoje teria um debate segundo turno extremamente mais enriquecedor entre a Luciana e o Eduardo. Mas sempre vai cair na conta, os dois são maconheiros. Você também quer ser maconheiro, que só vota nele, e não sei o quê. Alguém quer considerações finais? Só tenho fé, gente. Rock? Votem quem vocês quiserem, mas... Tá no... Só não votem no Aécio, né? Quer votar? Vota. Alguma coisa para as pessoas se informarem melhor mesmo sobre o assunto. Ah, eu tenho uma dica. Não leia a Veja, não leia a Folha. Tenta não assistir só o Jornal da Globo, o Jornal Nacional. E isso já basta. Ah, olha só. Não, sério. Se vocês querem discutir, ainda vai ter um debate. Não sei quando é que vai sair o podcast. Mas se vocês querem verificar se as falas do Aécio ou da Dilma Rousseff estão sendo pautadas na verdade, tem um blog que é do acho que é do Globo.com, não é? Que é o Preto no Branco, que é muito legal e ele realmente é relevante. É, pode ser que tenha uma ou outra incongruência ali, mas a maioria das coisas que eles destacam são boas, né? Isso e a TV Folha também tá muito engraçada, cara. A TV Folha foi a responsável por aquele vídeo dos militantes do PT e do PSDB, da onde editaram e botaram um monte de PSDBista falando besteira, da menina que fala que o PT tira todos os direitos. Não, melhor foi o cara dizendo, nós vamos acabar com esse país. Não, pera. Não, calma. Eu tô confuso. Ele ficou nervoso. E tem um outro vídeo deles também muito bom, que é os artistas pró-Aécio. Já viu esse, Corpo? Com certeza. Lobão, Lúcia Veríssimo. Cara, é muito engraçado. Porque o Gil Cora, minha telhada, aquele homem é muito engraçado. Ele é uma coisa que o humor perdeu muito com ele, cara. Porque quando ele fala assim, que a polícia militar ajudou muito na música brasileira, bandas e fanfarras. Pô, mas foi, não foi? Mas então, bandas, né? Qualquer polícia tem. O que é engraçado desse vídeo é que eles botam a Quinta Sinfonia pra poder fazer e parece um mini filme de terror, cara, de tanta besteira que eles falam. E a galera da direita não percebe que tá sendo zoada, cara. Eles não tem essa noção de que tá acontecendo. Que eu falo abertamente porque eu voto na esquerda em geral e no PT em particular. Cara, eleitores do PSDB em geral e da direita no Brasil em geral, isso generalizando, não tem noção do que eles estão falando politicamente. Eles pegam o tipo de pessoa que lê a manchete e não lê a informação. E não vai conseguir depois os dados ser certo ou não, se tem com outras fontes. É, parece aqueles velhinhos que ficam na banca de jornal só olhando a capa da Folha, né? Pô, eu lembro que já em 2004, quando saiu dessa última mulher na frente da banca de jornal, gritando, assim, com mãos cerradas, olhando pro céu, e gritando, quando saiu o caso dessa mulher, ladrões! Ainda a gente vê os queimando no inferno! Mas agora, o Aécio abriu de braço pro cara do Mensalão Mineiro e dizer pode fazer o que quiser na minha campanha, vai lá botar o voto do Aécio e achar o máximo, né? A velha indignação seletiva, né? Que ninguém consegue explicar até hoje. Bom, mas é isso, cara. Valeu, gente. Até mais. Obrigado pela participação. sucesso.